Portugal 2507, complete airmass procedure, contact Tower 1895. 1895, complete airmass procedure, Portugal 2507. Boa noite. Boa noite. Sou Salvador, boa noite. Portugal 2507, starting airmass procedure, GNSS, runway 10. Roger, Portugal 2507, continue approach and standby for landing clearance. Continue and standby for landing clearance, Portugal 2507. Copiou 01 no portão, gol no 972. Permitiu 01 no passing on from the Portugal 507. Roger, on the ground at 56, leave to the right and call 121 decimal 9. 1219, I've already told you, Portugal 2507. Portugal 2507 with you. Taxi 2507, approve the taxi until mid-April via taxiway Alpha Juliet Gate 11. Taxi until mid-April and via Alpha Juliet and Gate 11, Portugal 2507. Comando 592, aciona a identificação, desce para 2500 pés, ajuste no 0 no 3, na prova Serra Vita 366. Tratando, Romeu Vitor Hotel, mantenha referências visuais, ajuste em Salvador no 0 no 3, direto Paris, descida a critério até o 1500 pés. 1500 pés, comprando Paris, de Paris com 1013, Romeu Vitor Hotel. Romeo Alfa, Vitor Bravo. Confirme. Alfa, Vitor Bravo, para cheque de equipamento. Tudo bem, confirme a recepção? 5/5, Alfa Vitor Bravo. Ok, graças, Alfa Vitor Bravo. Passou 366, voo 592. O 592 chama a torre, frequência 198, décima 95. 2-2-5-5-9-2. Pegou 5-9-2-4-3-7-2, visual, galera. 5-9-2, autorizado pouso, pista 10, vento 040 graus, 2 noite. 040 com 2, deve Salvador, eu vou 1170. 1170, prossiga. Por gentileza, corre lá pra gente Campina Grande, tô sentindo a informação Charlie. 1170, informação Charlie, confere para Campina Grande autorizada via peso 190, nível de voo 370. Saída Puca, Jamos e Par, decola da pista 90 com primeira curva à esquerda. Transponder 5132. Controle Salvador, operando a frequência 1119.80. Afirmativo, está autorizado nível 370, via Pesolo 10, Puca, Jamos e Par, decolando 10, curva esquerda, 5132, no transponde 192 ao controle, vou 1170. 1170, cotidianamente está correto, chame pronto no 05. Vai chamar. Minuto 592, autorizar ataque para o Pationo, via táxi Alfa Juliette, portão 10. Boa noite. Alfa Juliette, 10. Tango Romeu, Vitória Delta, visual com campo. Visual com campo, Romeu, Vitória Delta. Romeu, Vitória Delta, chama a torre 1-1895. 1-1895, grato, todo lado. Adoro muito, boa noite, o Papatango Romeu, Vitória Delta. Romeu, Vitória Delta, informe alinhado final do 7, deixa campo. Vai apertar na final do 7, Romeu, Vitória Delta. Autorizado com uso no 7, Hotel Vento 040 graus 29. 29, Romeu, Vitor Hotel. Vitor Hotel, solo aos 4.6, autoridade de retorno, táxi até seu pátio, estacionar a financeria. Conexão, chame táxi. Vai chamar para o táxi, 1170.